conexão. Toma-me tu Brasil sei. Camarões. Ai! LF. Vos la rima. Terceiro mundo. Quasimon. Kutsa. Brasil 2016, América Latina, onde o ano começa só depois da serpentina. Cotidiano desanima, enchente, crack, chacina, mensalão, exploração, impunidade, cocaína. Pele parda, brasileiro, mais um assalariado. Com a atual situação do meu país, tô revoltado. Se liga no relato, eu não aguento mais. Pique lata de sardinha, desembolsa R$3. Quem que fica do meu lado? Apenas meus semelhantes. Tô na luta com ideias significantes. Pai que mata filho, filho que mata mãe. Enquanto isso, genuíno, abre mais uma champanhe. Situação no Planalto continua complicada. Tiririca tira sarro, fazendo suas palhaçadas. Fazendo rap no Brasil, passando por oscilações. E Guslarine, como é a cena em Camarões? O que gira o mundo são interesses e cifrões. Seja no Brasil ou em Camarões. Monopólio dos burgueses desde o tempo de Camões. Não precisamos de problemas, apresente soluções. O que gira o mundo são interesses e cifrões. Seja no Brasil ou em Camarões. Monopólio dos burgueses desde o tempo de Camões. Não precisamos de problemas, apresente soluções. Que é culpado desse encosto, manicantes. Que se passa na fim, mon continent. Vert, rouge, le Cameroun, c'est mon blé. Nous vendons des problèmes. 1960, 1960, Lorraine d'Amadoua, Idiola, son indépendance. Mon pays est si bon, le reconnaît comme paix, travail, pas cri. Femme les yeux de gauche à droite, régale les jeunes qui crient. Ma naissance est en 84, 82, je vis dans la peur. 90 au vent, sous falaise, la ville morte. Nos sociétés sont privatisées, des romans des fonds publics. L'histoire des larges nous, déjà morts à la charge des carburants. Séchirait des banques, des ministres et milliardaires. Pendant ce temps, nous ménageons sous dans les paniers. À qui la cause, à qui la faute, à qui le tort. Sous le poste, pas pour un fort, tu veux du respect pour avoir de l'aspect. Mon coup de poing se lève, si ta France en fait, tu reconnaisses ma colère. Gauche la rime, AK, alors besoin de ton cas, c'est mes couillas. Aïe! O que gira o mundo são interesses e cifrões. Seja no Brasil ou em Camarões. Monopólio dos burgueses desde o tempo de Camões. Não precisamos de problemas, apresente soluções. O que gira o mundo são interesses e cifrões. Seja no Brasil ou em Camarões. Monopólio dos burgueses desde o tempo de Camões. Não precisamos de problemas, apresente soluções. Previsão, África, Brasil, LL. Vai que se mata, vai que mata.